Espera guarda, antes da Juliette, sente. Vlog 9875, decolou 31 no controle, 119, decimal 8. 198, muito obrigado, boa noite, mais logo 9875. Boa noite. Para o táxi, o TAN 3226, 150 a bordo, 3 horas e 12, alterna Fortaleza. Táxi autorizado, via Juliette Alfa, no ponto de espera, me chamem pronto, TAN 3226. E Juliette Alfa, no ponto de espera, chama pronto, TAN 3226. Gol no 330, irá observar o táxi do rebote da TAN e após o mesmo passar à sua frente, vai prosseguir via Juliette para a área remota 104. A gente vai ficar tráfico da TAM, após a passagem do mesmo na remota 104, na 330. Salvador, bom dia, o gol 905. Salvador, bom dia, o gol 905. 805, um bom dia, guarde cópia Natal, nível 370. Positivo, na guarda, gol 905, pode adiantar a saída? Fuca, transição Zipar. Fuca, Zipar, obrigado. Papatangué com Zulu November, solo 34, backtrack autorizado, confirmando o pátio. Gente, chama pista livre, Zulu November. 60. Muito obrigado. Nível 360, vai log 9875. E o ativo. O TAN 3226 está no ponto de espera da 90 pronto. TAN 3226, sente, está autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 5 nós. A linha decola 10, TAN 3226. Zona 805, Natal está autorizado, nível 370, via Upper Zulu 10. Decola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador, opere 199, decimal 8, aciona 5422 no transponder Cotejo. Chegou o gol no 805, está autorizado Natal, nível de voo 370, decola da 10. Curva esquerda, saída Puca, Zipar, controle 698, transponder 5422 com o seu gol no 805. Correto no 805, quando pronto, chama em posicionamento no 08. Camarada, grato. Salvador, boa noite. Air Portugal 024, with information alpha, requesting clearance for the local 370. Confirm your level, please. I say again, for level 370. Roger that, just 1 minute to copy, 370 to Lisboa. Aliado, pronto, 3226. Autorizado a decolagem, então 3226, 120 graus, 4 nós. Copiaram, boa noite. Zero, direto, posição estável. Picado, ensina para 050, corrinha pronta, por favor. Direto, posição estável. Estável, minha taxa também é grave. Log 9875, prossegue agora com o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 33, 9. 1, 2, 5, 1, alterna, confirme a alternativa. 1, 3, 3, 2, 5. 1, 3, 3, 2, 5, obrigado, boa noite. 714, boa noite, número 2 para copiar, aguarde. 45809, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 4 nós. Autorizando pouso 10, Webjet 5809. Chan 3226, decolou 37, controle 19.8. Obrigada, boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, está 3226. Está 3226, acione identificação. Identificou, pode voar Cuca ou Jamo. Aguarde. Fleet Lisboa level 370 via Upper Zulu 10 until Natal, and after that Upper November 873 until Intel, and after as your flight route plan. Your departure will be from runway 10, and after departure right, correction, left turn on Puka departure and Zipar transition. Salvador, departure control frequency 119.8 is call code 5454, read back. Salvador, please report to the support to Lisbon via Upper Zulu 10, Natal, Alpha November 873, Sol, flight plan, Puka departure runway 10, after departure, left turn. 1198 and 5454. Just confirm your level and the transition after Puka. Transition will be Zipar level 370. It's correct. Coming, ready to push and start on gate 11. Gono 714, Aracaju 230, copia. Copia. Autorizado Aracaju 230, via Golf 677, decola 10. A curva é esquerda, saída Puka, transição Aru. O controle Salvador opera em 119.8. Aciona 5436 no transponder cotejo. Autorizado Aracaju, nível 230, na tela Golf 677, decola pista 10, curva esquerda. A Puka Aracaju, a departure, e a frequência 119.8, 5436. Correto, chame quando pronto para o pushback acionamento no 04. Chame quando pronto no 04, obrigado. Webjet 5809, solo 39, livre à direita, alisar, mantenha a minha escuta, prosseguindo o táxi. Via Alfa Kilo para o Pátio 3. Na sua escuta, Alfa Kilo, Pátio 3, Webjet 5809, livre à direita agora. Alô, Tango Mike Delta. 0026-3136 no horário, 150 passageiros, Natal ao 0345. Economia 06, tem a informação aqui, número 02, autorização para Campina Grande. O 606, bom dia, Campina Grande, 390, está autorizado, via Pesulo 10, decola 10, curva esquerda, saída Puka, transição Zipar. Controle Salvador, opera em 119.8, aciona 5453 no transponder cotejo. Está autorizado 390 para Campina Grande via Upper Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva esquerda, perfil da Puka, Zipar 198, controle após, aciona 5453 no transponder, voo no 606. Correto, no 606, quando pronto, chame para o posicionamento no 02. Aqui, quando pronto, reportaremos o voo no 606, obrigado. Então, 3226, agora com o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2625, obrigado, boa noite. Bom. Objeto 6746, prossiga para 2000, pés autorizado final ILS, aqui reporte estabilizado. Descer para 2000, autorizado ILS, reporte não estabilizado, 6746. Web 6746 torre 1 no 8 95 boa noite. Boa. uma boa noite ao motor de Salvador. Oxané, 6258. Essa é a informação alfa. Oxané, 6258, boa noite, acendo identificação. A chegada é a Mari, desse mantém o 050, direto do posição ITAP. Tenente, mete ao 050, voa na posição ITAP. A chegada Mari, Salvador, Oxané, 6258. 0 graus, 4 nós. Livre pouso, AB 6746. Vai caçar na média, mano, 714, portão 04. No 714-04 está autorizado, SAMI para o táxi. Aqui é o para o táxi, 714. Foi o gol 9-0-6 para o posicionamento 02. Gol no 6-0-6 no 02 irá aguardar. É. Boa noite, do gol 1896. Autorização para João Pessoa, Senta Bravo. Boa noite, 96. João Pessoa está autorizada nível 370 via Perusk 58. Decola 10, a curva à esquerda, saída Puca Transição Aru. Controle opera 199.8. Aciona 5451 no transponder Cotejo. 370 via Perusk 58, Puca Aru. Bola da 190, com curva esquerda, controle 198, transponder 5451. Correto, condução e posicionamento no 03. Chamado. Web 76746, táxi Alendo, pois o gate destinado à aeronave encontra-se ocupado. E irá aguardar antes da Juliette. Táxi Alendo, aguardar antes da Juliette, 76746. Salvador, 6-06. 06. Estacionar na posição, aguardando o feedback. Está autorizado, 6-06. Estamos aguardando apenas a liberação do Boeing da companhia do setor e após o mesmo, iremos autorizar o seu pushback. Tá bem, né? Taxi Gol no 714, com 136 a bordo, com 205 de autonomia alterna restrita. Taxi autorizado via Índia e Alfa no ponto espera, me chame pronto, Gol no 714. E Alfa no ponto espera, vai chamar Gol no 714. 606, após a passagem do Boeing da companhia, a retaguarda tem livre pushback, me chame para o táxi. Para quem após a passagem, está autorizado o push, o Gol no 606. 743, contato com o centro de recife. Primeiro, se levante, não consegue copiar o artista, será confirmado com vocês o campo. Afirmativo, 5344. Motor opera visual, a pista é a 10, ILS X-Way, vento 117 graus com 4 nós. Ajuste. Ajuste do altímetro no 0 no 4. VP 5344. Copiar, muito obrigado. Nós chamamos de Pozo 1-2. Até já. No 7 no 4, autorizado, linha e decolar, pista 10, vento 120 graus, 4 nós. Autorizado, decolagem 10, vamos 7 no 4. 58, prossiga até 2.000 pés, ajustado no 0 no 4. Está autorizado o sinal ILS, foi reporte estabilizado. Depende, está autorizado, é para ser discutível, voar na ponte Duna, 6258, desce a 2.000 pés. É 258, está sob vetor para final ILS X-Way, vai curvar à direita na proa 060, reporte estabilizado. Gente, à direita 060, vai informar estabilizado, 6258. Salvador 35344, agora definitivo para livrou 210, descida 150. 5344, desça até o nível de voo 050, chega até a área, adicione identificação. 050, 35344. Azul 4148, desça até o nível de voo 050. Do 4148 controle. A escuta prossiga, 4. Desça até o nível de voo 050. Autorizado 050. 02. 02. Não é. Será que se eu chegasse um pouquinho mais pra trás, não dava pra entrar lá pela Índia? Então aguarda antes da Índia, Web. Ok. Antes da Juliette ou antes da Índia? Preferem antes da Índia? Faz, eu vou estar do mesmo jeito. Então, fica a critério aí. Agora. Site 14, decolou 57, chame o controle frequência 119, decima 8. 19, departe, tá logo, 17, 14, tá logo. Então, eu vou no 606, estamos acionados para o táxi. Estamos com 4 horas e 22, alterna Fortaleza. POB de 88. We zero, Puka de Pastry. We have contact on the Pastry. Campo level 230, Puka de Pastry, no 1714. Graças a Juliette. Para o 02. 02, mas 7 a primeira. Boa noite. Tá. Para pushback, acionamento, gol 1896, Costa André. Bano 896 no 03 irá aguardar, estamos ingressando no banho da web na 02. Coordenem com a equipe de solo após o final do parqueamento, está autorizado. Pushback acionamento no 3, me chame para o táxi. Vai iniciar o push acionamento após a aeronave da web estacionar no portão 2. Aproximar o ponto de espera, Goró 606. Gol no 606, ciente, está autorizado, a linha ID Colap, está 1-0, vento 1-2-0 graus, 4 nós. Ok, está autorizado a linha ID Colap, está 1-0, gol no 606. Gol 1714, Flyhead Aracaju. Fly to Aracaju, gol 1714. Salvador, é o voo 1994 para puxa acionamento no gateway. 06 está autorizado, chame táxi, gol 1994. Vai chamar para o táxi, 1994. Salvador, 1805, está no gate 08 para o pushback, acionamento. 1805, no 08 está autorizado, chame táxi. Chamada para o táxi, 1805. Golo 606, decolou 01 no controle 198. Bom, 390, saída pouca, contato radar. 390, sem exceção, gol 906. Estabilizado o Roxané 6258. 6258, agora com a torre 118, decimal 95. Chamada na torre 118, 95. Grato, uma boa noite, senhorita. Roxané 6258.